aumenta o seu paredão. Serra e sai a rodada, é o som do verão. Meucds.com. My brother, eu te chamei aqui. Vou te contar uma parada que eu vi. Então senta pra você não cair. Pegue uma dose que a notícia é ruim. A sua namoradinha cai de boca e outro bigode. Só tem a cara de santinha, mas essa menina do rock. Cuidado que a sua nega tá saindo com alguém. Já vi ela descendo de um conversível preto. Toda descabelada, ainda despediu um beijo. A notícia é ruim. A sua namoradinha cai de boca e outros bigodes. Só tem a cara de santinha, mas essa menina é do rock. Cuidado, bem, a sua nega tá saindo com alguém. Eu vi ela descendo de um conversível preto. Toda descabelada, ainda despediu com um beijo. Yeah.